Flash House. Flash House.

Josh Rush, Dr. Alban, It's My Life, Spice Girls, Wanna Be. In Excess, Need You Tonight, Wham, Everything She Wants, G42, Let Me Go, James Brown and Alexander Hosten, Sex Machine. É maneiro, hein? Começamos o Flash House de hoje com a Madonna Ray of Light. Só foi o primeiro bloco, o segundo tá muito legal. Se eu fosse você, ficaria por aí. Você está ouvindo Flash House. Rádio, serviço. Alô, ouvintes, aqui é Frejá e eu tô aqui para falar com vocês sobre a campanha Vista-se, que é a campanha para incentivar o uso da camisinha. É muito importante que vocês saibam que o uso da camisinha é a diferença entre a vida e a morte, ou uma vida saudável e uma vida preocupada o tempo todo em ter que se cuidar com remédios pesados, caros. Então, cuidado, senão você dança. Use camisinha sempre. Músicas em alemão. Espanhol. Sinto alegria, seré brincao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía, caeré en picao. Me quedaré solo. Francês. Voltamos a apresentar Flash House. Sonic, it feels so good. Esse som é mó legal. Aumente o volume disso aí, meu amigo. House. Oh.

Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Seja bem-vindo. Sul Rádio. Xade.

if I could do that. Like a wave, you're always crashing into me, crashing into me. And these days are harder than they used to be, and they used to be. No shooting stars can fix what we are. And what good's a lighthouse when the light is burning out? Rio Sul Rádio. that you're leaving, and I'm trying to understand. I had myself believing I could take it like a man. But if you gotta go, then you gotta know that it's killing me. And all the things I never seem to show, I gotta make you see. Girl, it's been so long. Now tell me, tell me how. Love you. I love you. Rio Sul Rádio. Dan Jericho. histoire, et bien sûr c'est différent.